Hey, hey, salve todas as favelas e quebradas desse imenso Brasil. Esse é o livro Ronald Rap Sabotagem. Se liga aí. Através dos tempos surgiu Ronald, aliado dos pitbull e não dos pônei. Longe de patifaria, porque aqui não existe clone. Vixe, lá vem os homens, quem tem flagrante esconde. Eles querem de bastante, se você não tem, eles te burram um monte. De longe tem neguinho que só fica dando um look. E o que passa por aqui? Blá, blá, blá, ti, ti, ti. Cê é povinho, fala de você e fala de mim. Me vê na função com os loucos e com os sãos. E auto se pergunta qual é que é desse negrão. Não entende a minha vida, mas sabe que os mano é importante. A minha rima na favela, as crianças cantando, confirma. Meus inimigos não acredita, sabe por quê? Eu cito pra você, na periferia eu sempre trilhei. Nunca precisei entrar no trilho de ninguém, amém. E sempre observei que o desempenho depende de mim. Do autor ao escritor, eu não quero me causar a dor. O que acontece que não é viagem e nem miragem. Só muda o cenário e os personagens. Na periferia 3.3, no meu livro estou na página 33. Observei que pra muitos dedo mole nunca foi a solução. Pra alguns foi a razão, o dedo duro na cidade do pé junto. Esse é seu lucro, um bom livro precisa de desempenho pra poder ter o bom procedimento. O livro sou eu, procedimento é meus filhos lá no canão. Sabotagem é o livro, ficar no trilho. Observe o risco, a cultura hip hop sempre foi o compromisso. Não é viagem nem miragem, pode crer. Chega mais, sabotagem. É isso aí, rap nacional é nóis. Só se não quiser, chega. Firma, rebentio. Diversas faces tem seu fim. Periferia ali não falta estupim. Um de latrinha assim. Então me escuta, porque não muda sem disputa. Bater de frente com inimigo sim, mas não com trutas. Eu já vi diversos shows, tiro se ouve, alguém caiu. Depois os pokémon se pega o ganso, te revista. Tipo tocar de touro, sequestro milionários. Faz um jogo sujo aos tolos. Não sou o pá, não vou me engrupar. Quem corre atrás, traz, mas quem não traz, cai. E quem não pode errar é nós, tio. Só no sapatinho você me viu. Só no sapatinho, ps, ps, ps, psiu. Quem tem mim, missão no chão. Mas quase nunca teme algo. Quem se faz pergunta, tumultua. Dezembro pra janeiro, Joe. A luta começou com ela, lei das ruas. Verdade nua e crua. Sei no extremo, também temos que uns bons momentos. Meia rasgada, calça, tênis, a escola negro. Não vá, se esquece, se esforce. Tente, se lembre, escreve. Tente fazer sempre o que preste. Tipo, saber o que se faz, negro cresce. Quem tem dom de ler, percebe. Irmãos, para a independência de você melhor. A lei das ruas é quem faz você entrar no pó. Problema incapaz é o conforto. E pra rapa da quebrada, seja lá qual for. Problema incapaz é o conforto. E pra rapa da quebrada, seja lá qual for. Problema incapaz é o conforto. E pra rapa da quebrada, seja lá qual for. Problema incapaz é o conforto. E pra rapa da quebrada, seja lá qual for. Pode crer, sabotagem, o que liga é ler e escrever. Mas tem gente que não sabe, tem o maior proceder. Aqui, na periferia, vários José e Maria. Tipo aquele nego velho lá da quebrada, que dele nunca registraram falhas. Ele dizia que a mão negra em cima de um papel branco tinha intimidade na caricatura. Escrever poesias que falava de sofrimento, dor, amor, trairagem e lealdade. E carro é a grande faculdade que nos ensina a viver. E que o ser humano aprende a cada amanhecer ou anoitecer. Depende de você como seu livro irá escrever. Ronald concorda com ele, pode crer. Aí mano, longe dos click-clack, dos pad black, que gruda igual chiclete. Andando desse jeito, moro mano, um bom livro procede. Ronald Rap. Quebrada, seja lá qual for. De amor que ele incapaz é o conforto. E pra rapa da quebrada, seja lá qual for. De amor que ele incapaz é o conforto. E pra rapa da quebrada, seja lá qual for.